Irmãos, eu estou gravando esse áudio para responder por aqui por que eu estou deixando a comunhão da instituição religiosa da qual eu e minha família fazemos parte. Mas antes eu quero deixar claro uma coisa: eu não saí, nós não saímos da igreja por causa dos últimos acontecimentos ali, por causa das injustiças cometidas, por causa das mentiras contadas, por causa da dissimulação da liderança. Não, nós não saímos por isso. Por causa dos nossos amigos que estão sendo agredidos. Não, não é por isso. Certo? Eu já havia me decidido, nós já havíamos nos decididos a sair dessa igreja há algum tempo. E só não fizemos isso porque fomos convencidos a esperar mais um tempo. Porque essas coisas já estavam começando a se desenrolar. Antes ainda, quero, né, dizer por que que eu estou tornando isso público. Primeiro, porque eu devo essa satisfação a alguns irmãos mais próximos que ainda não tiveram de mim um esclarecimento por que eu fiz isso. Certo? Segundo, porque eu tenho a impressão de que algumas pessoas também vão se desligar da igreja. E eu gostaria que elas fizessem a devida reflexão dos motivos. Assim, na esperança de fazer essas pessoas refletirem sobre os motivos, eu desejo tornar os meus motivos públicos. Certo? Porque há muitos motivos para deixar essa igreja. Três, há pessoas que amadureceram no caminho ali. Enquanto eu estive ali, eu vi um amadurecimento teológico de algumas pessoas, certo? E essas pessoas conseguem perceber que a igreja está fora dos trilhos da Escritura. No entanto, tem algum motivo, né, que as prende ali, que as faz suportar essas circunstâncias da igreja estar fora dos trilhos da Escritura. E ao tornar os meus motivos públicos, eu espero fazer essas pessoas perceberem que elas, o desejo, ou o que se assegura ali na igreja, é um resultado, o pensamento que assegura na igreja é um resultado da teologia em que elas estão imersas. Teologia de submissão, uma teologia de aprisionamento, de controle teológico. Então, eu espero que essas pessoas percebam exatamente isso, e também percebam que se elas forem coniventes com esse sistema e com essas circunstâncias, elas estarão alimentando esse sistema que é contrário ao Evangelho, que é uma heresia perniciosa, certo? Que ainda está germinando ali. Mas logo, logo, escrevam o que eu estou dizendo, vai se manifestar, como foi em centenas de milhares de casos de igreja no Brasil. Vamos lá então. De que tipo de igreja eu estou falando? Qual é o tipo dessa instituição que eu estou deixando? De forma bem resumida, irmãos, o movimento evangélico ele pode ser dividido em três categorias. Algumas mais, mas basicamente em três. As igrejas tradicionais são aquelas que preservam uma ligação com a reforma, com movimentos mais antigos do cristianismo, o movimento evangélico. Presbiterianos, batistas, metodistas, luteranos. Os pentecostais, certo? Que são a Assembleia de Deus, Deus é Amor, Quadrangular, são igrejas pentecostais clássicas que herdam a teologia do avivamento da Rua Azusa e dos seus desdobramentos. A igreja um pouco mais recente que as tradicionais, mas ainda assim uma igreja cristã. E nós temos os neopentecostais. Nesse balaio neopentecostal, certo? Porque é neopentecostal porque ele deriva do movimento pentecostal, ele é um dissidente, certo? Que promove muitas inovações a partir de alguns pontos que a gente vai conversar. Então, assim, quais são essas igrejas neopentecostais? Universal, a Igreja Mundial do Poder de Deus, Igreja da Graça, e mais uma centena de denominações, Sara Nossa Terra, e tantas outras aí que a gente poderia dar nome. A Igreja do Cuspe de Jesus, é todas essas aí. Enfim, cada igreja é colocada em uma ou outra dessas categorias aí, de acordo com a sua teologia, a teologia que ela segue, com a forma dela interpretar a Bíblia, com a forma de governança, quem toma as decisões, quem governa a igreja, como a igreja se governa, e também de acordo com a forma de culto, que eu vou chamar aqui de liturgia. Certo? Mas o mais importante aí, né, para essa classificação, né, são justamente os seus princípios teológicos e também a liturgia que ela promove. Bom, em qual dessas categorias está a denominação que eu acabo de me desligar? Ela é uma igreja neopentecostal. Certo, neopentecostalismo é uma heresia perniciosa. E eu digo isso com temor, porque isso está claríssimo que os falsos profetas, que heresias perniciosas nos últimos tempos se levantariam. E quem duvida é só assistir um culto da Igreja Universal. Quem duvida que é uma heresia perniciosa é só assistir um culto da Igreja Mundial do Poder de Deus. Você vai ver lá o trízimo, você vai ver lá maldição hereditária, você vai ver lá objetos consagrados que têm demônios incorporados neles. Você vai ver sessões de regressão, enfim. Mas se era uma igreja neopentecostal, por que eu estava lá, né? Eu já tenho essa clareza há muito tempo. No entanto, era uma igreja que estava se desneopentecostalizando, certo? E eu, quando cheguei, justamente o meu amigo se tornou o pastor principal da igreja, que direcionava a parte espiritual da igreja, certo? E eu vi, e eu conheço há anos, há muitos anos, eu sei das intenções do coração dele, e eu vi aí uma oportunidade da gente salvar alguns irmãos, certo? De apresentar uma teologia correta, de apresentar uma igreja bíblica, certo? De transformar essa igreja neopentecostal. Bom, mas, irmãos, quais são as características de uma igreja neopentecostal? Vamos falar sobre a teologia dela. Primeiro, essas igrejas elas são fundamentadas sobre alguns princípios. Vamos lá. Teologia da prosperidade. Confissão positiva. Declare, determine. As palavras têm poder, sabe? Autoridade espiritual. Ninguém pode contestar os ungidos do Senhor. Todos têm que se submeter a eles. Eles são os profetas de Deus. Teologia de cura interior. Né? Jesus é o teu psicólogo pessoal, ele vai te curar da orfandade, tu tem problema de paternidade, essa bobajada toda de que depois de que tu aceita Jesus Cristo, tu ainda tem um monte de coisas lá que tu precisa ser curado, porque senão você não vai ser um cristão, né? Ao invés de dizer que você precisa ser discipulado, a gente você precisa ser curado. Eles sempre transferem a responsabilidade. Também libertação. Sempre tem um demônio, sempre tem uma maldição hereditária, um espírito familiar, sempre tem alguma coisa. Bom, pode ser que a ênfase às vezes recaia em um ponto e outro desses fundamentos aí na igreja, né? Mas todos eles estão enraizados e permeiam a estrutura da igreja. Todos esses pontinhos estão de alguma forma ali na igreja neopentecostal. Como você pode saber, né, quais são os fundamentos da igreja? É só olhar as pregações. Se as pregações sempre acabam, independente do assunto que ela comece, se ela sempre acaba em Deus querendo te abençoar, querendo curar os teus traumas, resolver o seu problema de paternidade, de orfandade, te fazer feliz, curar suas doenças e assim por diante, então toda a teologia dela é neopentecostal. Bom, vamos falar um pouquinho da forma de interpretar a Bíblia, das igrejas neopentecostais. Eles enxergam a Bíblia como um livro de experiências religiosas. Certo? De forma que, por exemplo, a experiência de Abraão pode ser revivida hoje. Né? Exatamente como foi com ele, vai ser com a gente. A experiência de Davi, eles usam o texto como se aplicasse diretamente a nós. A experiência de Elias, as experiências dos evangelhos, por exemplo, a ressurreição de Lázaro, o cego de Jericó. Atos dos Apóstolos, tudo isso vai se aplicar exatamente igual hoje. A Bíblia é um livro de experiências religiosas. Qualquer história que sirva para os fundamentos teológicos neopentecostais, eles vão utilizar e com aplicação direta para hoje. Eles não veem a Bíblia como um livro coeso, coerente, que fala sobre Deus e aponta para Jesus. Não é o livro de Deus, é o livro deles. É um livro, não é um livro normativo, é um livro indicativo, um livro de experiências, um livro que experiências essas que se convertem em promessas para hoje. Então, a preocupação não é com o ensino da Bíblia para ministrar verdades bíblicas, mas é com a reencenação dos episódios bíblicos para fundamentar a pregação, para fazer para converter, não, para fazer pessoas aderirem ao movimento, enfim. Terceiro ponto, vamos falar da governança da igreja. Quem é que manda? Certo? Nessas igrejas neopentecostais, normalmente há donos, há proprietários. Ora, olhe, por exemplo, a Universal da Reino de Deus. Você tem um dono, você sabe exatamente quem é. Quem toma as decisões da igreja, quem administra o dinheiro da igreja, quem põe e tira pessoas da liderança, sem perguntar para a igreja. A igreja não precisa autorizar nada, eles têm total autonomia. Certo? Eles são os proprietários, acionistas majoritários da igreja. E normalmente, essa propriedade é hereditária, vai passar do pai para filho. Certo? Por isso eles preferem os modelos de liderança do Antigo Testamento. Não os modelos de novo. Como falam de liderança, eles vão lá para o Antigo Testamento, normalmente. Certo? A menos que deturpem muito o Novo Testamento. Mas normalmente é antigo. Sabe por quê? Porque é justamente o pastor neopentecostal, ele está mais para um sacerdote do Antigo Testamento do que para um pastor do Novo Testamento. Certo? Beleza, e como é que é a forma de culto, a liturgia? A liturgia neopentecostal é bastante contextualizada, certo? Com a cultura, é muito legal. Existe aquele ambiente dramático, intimista, sabe? Com as paredes escuras, os auditórios às escuras, o show de luzes iluminando o palco, as músicas melancólicas e agradáveis, né? Aquele fundinho musical por trás da palavra. Normalmente com letras, né? As músicas, letras focadas no ser humano. As pregações são preenchidas ao som de pads e pianos, né? Um contexto bem propício para o quebrantamento, mas também para manipulação psicológica. As pregações são sempre temáticas e ao final sempre existe o apelo que permeia alguma espécie de profecia, revelação. Tem alguém aqui que foi abusado, tem alguém, Deus está me falando que tem alguém aqui que está passando problema financeiro, essas coisas genéricas assim. Não, né, na liturgia não se está preocupado com a conversão de pessoas, mas com a adesão de pessoas. Os resultados são inclusive medidos por números mesmo. Quantas pessoas aceitaram Jesus? Tantas. Quantas pessoas? Quanto entrou de oferta? Tanto. Eles não se preocupam com o ensino. No culto não há preocupação com o ensino sério e profundo das Escrituras. Eles são mais sujeitos, a liturgia dessas igrejas são mais sujeitas a sensações do que a conceitos, do que a palavra de sabedoria, certo? E eu não estou dizendo que isso é totalmente irreconciliável, não. Mas quando há mais propensão para sensação do que para o estudo sério da escritura, tem algum problema aí. No fim, Deus falou ao meu coração, vale mais do que a Bíblia diz. É mais ou menos isso. Como eu disse, a igreja que eu estou deixando, que nós, minha família está deixando, ela se encaixa exatamente na categoria neopentecostal. Certo? Ela sufocou essa desneopentecostalização que estava sendo promovida e resolveu pular novamente no poço da pós-modernidade, do neopentecostalismo. E esse é o motivo pelo qual eu estou deixando a instituição. Primeiro, vamos lá, do ponto de vista da teologia dessa igreja que eu estou deixando. Ela é uma igreja permeada pela teologia da prosperidade, ainda que de forma envergonhada, né, porque até pouco tempo a igreja estava tentando se livrar disso. Mas basta observar as pregações desses pastores que ficaram, que muitas vezes passam por testemunho de viagem, bênção financeira, os exemplos são sempre nessa linha, as bênçãos, família próspera, negócios, né? A tendência disso é se intensificar. Outra coisa, a cura física, a libertação, maldição em camiseta, objetos com demônios e outras coisas mais, também frequentemente passeiam ali pelo púlpito. Cura interior, paternidade, orfandade, traumas emocionais, tudo isso é muito enfatizado. O ambiente emocional favorece esse tipo de pregação de cura interior, certo? Porque ele consegue a adesão dessas pessoas que são mais emotivas, que têm mais problemas, certo? E quem não tem problemas, né? Os líderes nessa igreja aí são inquestionáveis e devem ser honrados. Eles precisam ser honrados, eles se sentem tristes quando não são honrados, quando eles deveriam, né, na verdade, honrar, né, a igreja. Essa é a liderança, e a igreja automaticamente os honraria. E isso fica muito claro nos últimos episódios aí que ocorreram na igreja, né? Submissão burra, sem questionamento. Bom, e a confissão positiva? E a confissão positiva da igreja, você já ouviu o pessoal comentando, eu determino que, eu declaro e assim por diante. Você não vai encontrar isso na escritura, meu irmão. Não vai, porque isso não existe. As palavras, da forma que eles utilizam, não tem poder espiritual algum. Quem tem poder é Jesus. Ainda dentro da teologia, simplesmente nessa igreja não existe, foi abandonado agora claramente o ensino doutrinário. Já era raríssimo, em púlpito quase nunca, né? Só em cursos, mas agora menos ainda. Uma exposição bíblica do texto você não vai encontrar contexto histórico, contexto literário, teologia bíblica, nada, zero. E o problema disso é que a igreja, além de já ter o seu centro teológico deslocado de Jesus, da cruz de Cristo, e centrado nos fundamentos neopentecostais, ela ainda está completamente vulnerável a qualquer modismo ou heresia que vier a surgir. Porque os pastores simplesmente são despreparados, desconhecem o estudo teológico e as ferramentas de interpretação bíblica. E isso não é porque eles não tiveram oportunidade de estudar o suficiente, estão se preparando ainda, não. É porque eles desprezam o estudo teológico. E eles tratam com desdém, com sarcasmo as pessoas que se dedicam seriamente ao estudo. As centenas de indiretas que eu ouvi, indiretas sarcásticas do púlpito vindo deles, de que fariseu é que estuda, enfim, tantas outras coisas, já me foram suficientes para me fazer acreditar que os pastores ali não têm a menor ideia do que é o estudo teológico, eles não sabem o que é. E também não têm a menor ideia dos benefícios que isso traria para a igreja do Senhor. Eles acreditam que a ignorância é uma bênção. Também, né, isso é compreensível, porque a igreja que conhece as escrituras não iria suportar ouvir a pregação deles, como há muito tempo eu não tenho suportado. Eu tenho feito o máximo para tentar ouvir, mas não é muito difícil. Quanto mais se submeter às direções dessas pessoas sem entendimento bíblico, para mais longe da escritura você vai estar indo. Bom, do ponto de vista da interpretação bíblica, né? Eu falei do ponto de vista da teologia. Agora, o que eles fazem com a Bíblia? Quem fez os cursos da igreja, você sabe o que eu vou falar agora. Os pastores não têm a menor ideia do que são gêneros literários bíblicos, de que cada gênero tem uma forma específica de interpretação, não tem ideia de contexto literário, não tem ideia de contexto histórico, não tem ideia do passo a passo que a gente faz para fazer, para extrair o significado original do texto. Eles não sabem o que é isso. Eles não sabem fazer uma contextualização daquele significado original para os dias de hoje. Os princípios básicos para fazer essa tarefa de interpretação bíblica eles não conhecem e não querem conhecer. A Bíblia para eles continua sendo interpretada como aquela caixinha de promessas, sabe? Você tira aquele versículo isolado e interpreta o que tu quiser. As histórias do Antigo Testamento e do Novo Testamento são tratadas como experiências que devem se reproduzir na vida dos crentes hoje. Os textos apocalípticos não passam de fontes de teoria de conspiração para eles. A verdade é que os pastores optaram conscientemente pela ignorância teológica. Eles fizeram essa opção. Eles não dominam bem a escritura e também não têm zelo por doutrina. Eles não se dedicam a dominar a palavra e quem o faz, eles tratam com sarcasmo e preferem distância dessa pessoa. Como é que eles iam poder preparar obreiros que conhecem a Escritura? Eles não podem fazer isso, porque daí é o fim da igreja deles. Ou pelo menos da igreja que eles conhecem e que eles querem. Eu ouvi uma pregação que se alguém, ali na igreja, que se alguém desejasse saber o que a Bíblia diz sobre um determinado assunto, bastaria ir no Google digitar o assunto que lá ia ter resposta. Eu ouvi também que estudar teologia não serve para amadurecimento na fé. Não serve para nada, na verdade. Eu ouvi que Jesus se tornou um pecador na cruz, por isso que Deus virou o rosto e o abandonou na cruz. Eu ouvi que o maior problema da humanidade é a orfandade. Não o pecado, é a orfandade. Eu ouvi testemunhos de que haviam demônios e maldições em camisetas, em objetos. Pelo amor de Deus, eu ouvi que o dom de línguas é o próprio batismo com o Espírito Santo e não, como os pentecostais dizem, uma evidência do batismo, mas o próprio batismo. Ou não, como os continuistas carismáticos dizem, uma evidência do batismo, não a evidência. Não, que era o próprio. Eu ouvi pregações citando aconselhamentos e pessoas que se aconselharam no dia anterior. Ouvi aplicações completamente deslocadas da verdade bíblica, da realidade dos membros. Ah, porque fui amaldiçoado por Deus, ou eu fui, passei uma luta porque Deus me tirou uma caminhonete e me deu um carro mil. Meu Deus. Infelizmente, os pastores são teologicamente confusos e despreparados por opção. As provas disso são as inúmeras confusões que eu acabei de citar aqui. Certo? Algo que é notável nos sermões deles, nessa igreja, é que vão lá pregadores diferentes, falando sobre temas diferentes, utilizando textos diferentes, mas eles acabam sempre dizendo as mesmas coisas dentro dessa teologia neopentecostal. Na verdade, eles só conhecem esses assuntos. É isso que tem. Eles não leem, eles não se preparam, eles não têm um arcabouço de informações, de conteúdo, de cultura. O negócio deles é cura interior, cura física, mostrar que tem dom espiritual e não os tem, prosperidade e libertação. O eixo deles, teológico deles, é esse. Vai lá e escute qualquer mensagem. Faça a prova. Do ponto de vista da governança, quem manda? Como a igreja toma suas decisões? Um pastor uma vez me disse: há pessoas que não constroem igrejas para Deus, mas para si mesmas e para suas famílias. Quando a palavra final nas decisões de uma igreja pertence a uma família, irmãos, quem é que será capaz de proteger a instituição, a igreja, caso essa família tome decisões em benefício próprio? Quem protegerá a igreja do orgulho dessa família? Quem é que vai conseguir fazer oposição e dizer verdades inconvenientes sem ser tratado como traidor? Quem vai conseguir proteger a pregação do Evangelho contra essas tendências e preferências da família? Mesmo que a família tenha as melhores intenções, como convencê-las de que boas intenções não são suficientes? Como convencer de que o ser humano é corrupto e de que, portanto, precisa de mecanismos para frear sua maldade e seus erros? E esse mecanismo é tornando a liderança plural, é tirando o controle da mão deles. Como convencer de que a vocação não é hereditária e de que o nepotismo vai prejudicar a igreja do Senhor? Como convencer, se for o caso, de que eles não preenchem os requisitos mínimos para a vocação pastoral? Como é que tu vai dizer para o dono da igreja que ele não pode ser pastor porque ele não preenche os requisitos mínimos? A igreja bíblica possui pluralidade de presbíteros, irmãos. O controle não está na mão de um homem só. Certo? Mas eles vão lá para o Antigo Testamento e eles vão achar. Certo? Mas a igreja bíblica, cristã, neotestamentária, não é assim. Veja o padrão em Atos 14, 23, 20, 17, Filipenses 1, 1, Tito 1, 5. Vocês vão ver que são presbíteros. Não é um só. Além de reduzir a carga de trabalho, essa divisão, né, do controle, ela ainda propicia, digamos assim, um limite para a maldade. Ela impede que o líder ultrapasse os limites, protege a igreja contra essas distorções, contra o mal de uma pessoa só ou de uma família só. Quando o controle e o poder pertencem a uma pessoa, a uma família, a igreja fica à mercê da natureza humana do dono. As preferências dessa pessoa vão prevalecer. vão se fazer vencedoras em qualquer discussão. E elas vão, inclusive, moldar a pregação do Evangelho através da tendência dessas pessoas. O Evangelho vai ser comprometido. Esse é o caso dessa igreja que eu estou falando. E ela possui acionistas majoritários. Certo? Do ponto de vista da liturgia, ela se encaixa em algumas questões. Certo? Não todas elas são ruins, não. No entanto, uma coisa muito ruim que ela abraça do neopentecostalismo é que ela se preocupa muito mais com a estética do culto do que com o conteúdo, bíblico do culto. Ela valoriza muito mais as emoções, as pseudo-manifestações do Espírito, em detrimento a um culto racional, com ordem, com emoção também, mas ainda assim racional, ordeiro. Cristo não é o centro do culto deles. Prega-se sobre cura interior, prosperidade, cura física e libertação. No final é o homem que é o centro do culto deles. O culto antropocêntrico, não cristocêntrico. O homem é o centro. E aí, mas no final, eles vão fazer um apelo para a aceitação de Jesus, mesmo sem mencionar qual é o evangelho do Cristo crucificado e as implicações para seguir o senhorio de Cristo. Não, eles nem mencionaram isso. Aí eu pergunto, qual é o tipo de pessoas que estão aceitando Jesus? Qual é o tipo de crente que está sendo formado? Talvez, irmão, reflita, talvez você seja um desses. Um ponto adicional que já deve ter ficado muito claro aqui, nessa conversa, é que nenhum dos pastores, donos da igreja, e nem os auxiliares deles, pastores auxiliares, são vocacionados para a função. Nenhum deles. Por uma razão muito simples, tem várias, mas assim, uma muito clara. Paulo disse para Timóteo que um dos critérios do presbítero é, qual que é? Presbítero, pastor, bispo, né? Que é a mesma função de hoje do pastor. Tem que ser apto a ensinar. Tem que dominar as escrituras. Isso não significa decorar versículos bíblicos como um pregador esses dias disse ali na igreja. Ah, eu sabia a Bíblia toda de cor, eu sabia teologia. Eu não sabia nada de teologia, zero, 0% de conhecimento teológico. Decorar versículo bíblico não é saber interpretar versículo bíblico. Decorar versículo bíblico não é conhecer teologia sistemática, teologia bíblica. Não é nada disso. Ou seja, irmãos, a ignorância não é uma opção para um pastor. E isso mostra que eles não são vocacionados, porque eles não têm zelo pela doutrina, eles não têm cuidado com a igreja para ensinar as coisas corretas. Eles mesmos não conhecem as coisas corretas. Em resumo, por que eu estou deixando a igreja? Estou deixando ela porque ela está regredindo a um sistema que é contrário ao Evangelho, que envergonha o Evangelho, no qual Cristo não é o centro, mas o homem é o centro, junto com as suas carências, seus problemas, seus apetites, seus desejos, seus traumas, e o homem é o centro. Apesar de até utilizarem a Bíblia não faria diferença na liturgia. Não faria. Eles podiam falar tudo lá sem a Bíblia, porque não ia fazer diferença nenhuma. E eles até dizem que a Bíblia é a regra de fé, mas na verdade a única regra de fé deles é a vontade dos donos da igreja e essa teologia podre neopentecostal. A Bíblia e a teologia consolidada por mais de 2000 anos de história da igreja não importa para eles. Se eles disserem que Jesus se tornou um pecador na cruz, assim vai ser. E é o que eles dizem. E ainda, quem contestar essa afirmação está errado. E se eles disserem que o pecado não afetou o livre-arbítrio, não importa o que a Bíblia diz para eles, eles são os donos da igreja, eles, quem não concorda que saia. Irmãos, eu já havia deixado esse sistema neopentecostal há 12 anos atrás, como eu disse. Eu retornei porque eu vi uma possibilidade da gente mudar a pessoas boas aí, a pessoas queridas aí, certo? Eu jamais teria retornado para esse barco neopentecostal se não tivesse alguma chance de mudar. E quem estava na igreja sabe que a igreja estava a passos muito lentos, sim, mas estava caminhando para uma saúde bíblica. Pessoas, certo, vieram e derrubaram isso aí. E o que acontece então? Essas pessoas agora estão escalando, né? São alpinistas eclesiásticos, alpinistas ministeriais. Essas pessoas aí, que alguns até foram colocadas aí, né, pensando-se que haviam entendido alguma coisa, mas estão lá. Estão galgando posições. E é isso mesmo, é isso que acontece em igrejas neopentecostais. A verdade não vai importar. Não importa. Certo? As profecias, preste atenção no que eu vou dizer, irmãos, vão se intensificar na igreja. Quem ficar aí, as profecias vão se intensificar, as revelações. Presta atenção, essa teologia da prosperidade, essas coisas, vai se intensificar. É o caminho. A barreira que impedia isso foi derrubada já. As pessoas que estavam ali, que tentavam, né, colocar, abrir os olhos para o ensino teológico da escritura, bíblico, certo? A grande maioria já saiu. Algumas ficaram. Agora eu só não estou entendendo, por isso estou gravando esse áudio, porque essas pessoas ainda estão ali. O meu conselho a você, meu irmão, que aprendeu alguma coisa da palavra, é: saia correndo, agora. Você não é, aliás, você é um sério candidato a se decepcionar com todo esse sistema e se frustrar com Jesus e frustrar outras pessoas. Muitas pessoas vão se frustrar com Jesus por causa disso aí. E se você ficar e acabar por se decepcionar, você tem que saber que não foi com Jesus, o Jesus bíblico, que você se decepcionou, ou com o que você fez pessoas se decepcionarem, mas foi com o Cristo fabricado pelo egocentrismo do neopentecostalismo. Ok? E para finalizar, eu gostaria de deixar duas recomendações aqui de livros. Recomendo a leitura do livro Decepcionados com a Graça, do Paulo Romero, que fala sobre esse tipo de igreja. E também do Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bibo, que mostra que Deus não é isso aí que essas igrejas neopentecostais tentam fazer. Ok? Espero que tenha ficado claro. Deus abençoe a todos.